Chegando com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, 1 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Chegamos com o Pretinho da 1 com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E Panvel é você sempre bem. Como os amiguinhos do Pretinho. Olê, olê, olá. Beleza, Marcos? Tava ali atendendo os fãs, né? Os transeuntes, muitos pedestres me param na rua. Muitos transeuntes. Eu subindo aqui, chegando na rádio, um gol branco parou. Um cara parecido com o Felipe Andreoli, do CQC. Piangers! Dei uma atençãozinha, né? Que certo, eu gosto, claro, né? Eu gosto do povo pegando minha roupa, gritando certo, meu nome. Certo. Daí parou um motoqueiro, logo em seguida parou um motoqueiro. Pink Floyd. Piangers, também tirou uma casquinha, roupa, tirou um pouquinho do mel. Por isso que deixou suja a camiseta aí. Entrei na rádio. Já dentro da cerca aqui. Certo. Desce um carro aqui a lomba, e uma mulher grita, Dei mais uma atenção, né? Dei mais uma banadinha. Era só pra ser um oi. A banadinha Michael Jackson, a sacada. Certo. Mick Jagger, sacada. Certo. Sim, ok, sim. Ok. Tamo aí, né? Beleza. Pra mostrar que eu sou um cara que atendo os verdade, fãs. Cara, é verdade. Tem muitos fãs, mais de 12 mil fãs do Facebook já. Muito bom, Marcos Pianja, sensacional. Atendo todo mundo. Obrigado, tá, Marcos? Valeu. Mais alguma coisa que tu queira falar pra nossa audiência? Um abraço pra... Fala, KG! Boa tarde! Boa tarde! Olha o que é isso. Isso é a experiência, Marcos Piangas. É o veteranismo, tá me entendendo, Marcos Piangas? Queria mandar um abraço pra Apple, pro Steve Jobs. Infelizmente não vai receber o teu abraço. Fala, Porazinho. Eu, como tenho sido acusado de falar muito nesse programa. Fala, Maurício Amaral. Boa tarde. Beleza, Maurício Amaral. Geiso! Como é que é, Dó? Geiso, veio de carona com o Duda Garbi. Duda tá pelo prédio aí, o Geiso tá aqui com a gente. Que beleza. Sim. Paulinho Brito também tá aí, né, Paulinho? Boa tarde. E o Paulo Santana, hein, Paulinho Santana? 40 anos. 40 anos. Quantas homenagens no dia de ontem, hein, Paulo Santana? Quase a metade de cigarros. No qual já fumei dentro do meu fumaço. Demais, fumou, quem esteve ontem? Muito mais. No qual eu sou muito mais, já fumou uns 80 anos. Quem esteve ontem na cerimônia, exato, quem esteve ontem na cerimônia de homenageando lá o Paulo Santana, saiu de lá emocionado. Não é mesmo, Paulinho? Nelson, um menino. Qual eu vi. E pior é que a verdade. Crescer é nascer dentro desta empresa, Nelson. Um beijo no coração de toda. Quantos família. Dias faltam, Santana? Sirotsky, 3 dias. Três dias, Santana? Era 11. Era 11, hoje é 10. Cara, é agora 10. Tu imagina, o Santana, pra quem não tá ligado, o Paulo Santana ontem escreveu na sua coluna que tá na regressiva para a sua partida. E ontem era a regressiva de 11 dias, hoje portando a regressiva de 10 dias, vocês imaginem. Mas ele sempre erra por 3 dias. Se daqui a 10 dias, ou 7, ou 13, é, o imagina. Paulo Santana morre. Vem a falecer. Tu merece. Imagina. Eu sou o vai ser canonizado o Paulo Santana. Vai. Que isso, cara. Será que vai ser um lance meio Getúlio Vargas? Eu vou dizer pra vocês, eu vou sentir saudade do Paulo Santana, cara. Será que vai ser um lance meio Getúlio Vargas? Tomara que não. Vai vir o Bento Sixtin aí pra canonizar. Sexta-feira, 18 de novembro de 2011, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Hoje é dia do conselheiro tutelar. Ó, quem cuida dos menores. Isso aí, muito bem. Bom. Dia Nacional de Combate ao Racismo. Boa. Opa, e se não me engano, importante. Dia da consciência negra. É uma página negra na nossa história, né, cara? Dia 20. Racismo. Sistema de içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba em Porto Alegre teve nova pane. Ah, beleza. Olha aí, Almir. Exatamente. O que aconteceu lá, Almir? Por volta das 10 da manhã, o vão subiu e não desceu mais. Exatamente. Que legal, né? Pra passar navio, né? Isso, barcos, muito embarcações, navio. Né? Exatamente, levanta pra passar o navio. E aí depois baixa pra passar os carros. Não. Já pensa. Já fica diferente. Ali. Deixa como passar é o navio. Que vocês pensam, dali viu, lá? A pouco vem um navio. Ah, vem outro atrás. Né? Pode vir um de surpresa, né? Dali a pouco vem outro. É muito pior o acidente de navio, porque morre todo mundo afogado. É verdade, Almir. Mas a probabilidade de acontecer um acidente de navio muito pior. Muito menor, né, Almir? Tá tudo nos conforme, querido. Tá tudo certo, então. Só atravessa de barco, né? Tu acha que nos conforme o congestionamento que alcançou 8 quilômetros nos dois sentidos da via ali, da rodovia? Eu comprei esses 8 500 quilômetros de carro? Fui eu que paguei pra todo mundo? Não, não. Eu que botei esses carros na rua? Não foi. Então vocês não reclamam comigo. Olha, viu? Eu cuido da ponte. Bom, isso parou então das 10 da manhã às 11h30 da manhã. Exatamente. A ponte do Guaíba. Imagina a galera que ficou uma horinha e meia parada. E o centro de Porto Alegre parou também. Claro, aí parou. Exato, exatamente. Para tudo. Eu cuido da ponte. Questão do carro, você reclama com quem comprou e quem vendeu. Nossa. E agora tem o catamarã ali, né, Almir? Tem que levantar mais a ponte. Levanta a ponte. Fica levantado, nós já estamos pensando em deixar levantado o tempo todo. Ah, é? Catamarã pra um lado pro outro agora. É, não que atrapalhe o catamarã, mas já deixa, né? Aqui uma ponte. Mas já bota uns 50 catamarã aí pra levar. Mas tu sabe que esse é um funcionamento que é bem eficiente. Eu estive em Eldorado esses tempos aí. É nada, porra. Não, cara. Qual o funcionamento do catamarã ou da ponte? Do vão móvel. Mas uma vez por semana ele para. O problema é esse. O problema é que quando dá pane é isso aí. Mas assim, cara, tu fica paradinho ali 10 minutinhos. Ah, bem tranquilo. Tira uma fotinha do Guaíba. Tira uma fotinha, vão, tira uma fotinha. É, e tal. Tira uma fotinha do Guaíba. Eu fiz isso da vez que estive por lá. Agora quem arruma é o Valdir. É muito arriscado, cara. Quem? Quem arruma é o Valdir. O Valdir. O Valdir. O Valdir, ele tava hoje de manhã, ele tava cuidando da mãe dele que teve um derrame. Derramou aí, o quê? O balde? Né, escorregou no banho. Aí o Valdir demora pra subir, uma hora e meia pra arrumar. Das 10 às 11 e meia, o Valdir... Tem meio que ajeitar a véia, né? Primeiro ligamos pro Valdir, tá no hospital. Aí fica cuidando lá. A mãe toda enfaixada, cabeça toda enfaixada. E é assim, cara, não é muito diferente disso, cara. Aí o Valdir... Eu tô no hospital, é a vida real, né, cara? Eu tô no hospital, quando eu me liberar, eu vou aí, né? Pô, e os caras... E os carros todos paradinhos. Chegou o Valdir, daí pega a escada. E aí? Aí põe a escada. Aí não achava a escada. Não, uma escada em cima da outra. Tá, e aí faz o que quando chega lá em cima pra destrancar o troço? Olhozinho, tá vendo? Eu tava sem óleo. Daí o troço... É questão de lubrificação, então, homem. Aí fechou. É, falta lubrificação. Lubrificação é a coisa mais importante nos dias de hoje. É a coisa mais importante. Transporte coletivo de Jaraguá do Sul volta a ser gratuito para idosos entre 60 e 64 anos. Perdão, tô com a garganta meio arranhada por causa do ar-condicionado. Prefeitura de Jaraguá e empresa de ônibus fecham... Obrigado, Amaral. Pela preocupação. Ai, meu Deus. Prefeitura de Jaraguá e a empresa de ônibus fecham acordo para manter o benefício. Os idosos com mais de 65 estavam já com o direito assegurado. Respeito, né? Respeito a quem fez por quem já serviu o país já durante toda a vida, né, cara? Exatamente. O DENIT decidiu que vai ampliar a terceira faixa do trecho da BR-116 em Canoas. Feito! Os trabalhos devem começar em dezembro e a faixa extra irá até o acesso à Freeway. Atualmente existem pouco mais de 3 quilômetros de terceira faixa no sentido interior capital. Vai acabar o funil aquele, né? O funil vai acabar, não vai acabar, vai continuar, não, na mas real, é mas só que vai demorar mais pra acabar. É que antes eram 3, aí no meio da jogada virava 2 de novo. Isso, já vinha aquelas setas, né? Pra esquerda, pra sair da terceira pista. Dá-lhe funil, né? E dá-lhe funil. Dá-lhe funil. Dá-lhe funil. Turma do funil, todo mundo para, ninguém toca no ponto. Estrela móvel do Pretinho Básico dessa sexta-feira. É a moça que apresenta o Patrola em HD na RBS TV todo sábado, 11h15 da manhã. Fala, Rodaica! E aí, é tudo? Beleza, tudo certinho. Motorista embriagado bate em carro com grávida de 7 meses acaba por cair na Lagoa da Conceição. Ai, ai, ai. Ela e o marido, que quebrou o pulso, estão internados em observação no Hospital Celso Ramos. Teve o parto? Pato sob a água, né? Que ela é moda, agora é moda. Meu Deus. Os caras hoje têm um parto debaixo d'água. É, mas não é o caso aqui. O caso aqui é que os dois estavam estacionados perdeu a chance, na Avenida das Rendeiras quando foram atingidos por um motorista de um Gol. Parado. Parado, estacionado. Fazendo amor. Já tinham feito, homem. Há 7 meses. Normalmente, parado na Lagoa da Conceição. Ela já tava grávida, já tinha feito amor. Almir, fica tranquilo, acompanha, vai ouvindo. Amor. Nem sempre estão fazendo amor ali. Bom, o cara do Gol, o motorista do Gol estava em visível estado de embriaguez. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi pra delegacia e foi liberado. Uma fiança e vai ser liberado. Pagou, eu acho. e foi liberado. É, jogou uma grávida dentro da lagoa porque tava bêbado dirigindo. E tá liberado, tá em casa, que beleza, ouvindo o Pretinho rindo do Almir. E vai beber mais hoje de noite. Não? E vai beber hoje de novo hoje. E vai bater o carro aí, de novo. É isso aí. Esse por falar nisso, pode me alcançar a zero hora aí, por favor, de hoje. Zero hora de hoje. Nosso querido estrela móvel Davi Coimbra escreveu brilhantemente, como sempre, como ser a favor da lei seca. Na página 2 da Zero Hora, por favor, leia o texto do Davi, que encerra com a seguinte frase: fiscalização intolerante não é prevenção, é o caminho mais curto para o descrédito. É muito bom esse texto. Escreveu muito o Davi Coimbra na Zero Hora de hoje. Relator da Lei Geral da Copa quer liberar bebida alcoólica nos estádios. Feito! Relator! A gente acaba de falar. Eu vou de táxi pra ver o jogo, mas é isso aí. Se as pessoas realmente fossem de táxi, ou de metrô, ou de outra coisa qualquer. Eu vou de metrô, vai ver a Copa ainda. Não, o metrô vai ser 2 anos depois. Calma, gente, calma, calma. Obrigado. Melhor ver em casa, na TV, que não vai ter nada disso. Vai ser melhor, Rodaico. E pode beber. Fique à vontade. Deputado Vicente Cândido defende permissão do consumo para todos os jogos no Brasil. Defendeu também que a permissão seja incluída também no Estatuto do Torcedor e estendida assim a qualquer outro jogo realizado no Brasil. Segundo ele, não é coerente que Grêmio e Inter, por exemplo, não possam vender álcool nos jogos e a bebida seja comercializada em shows e outros eventos. Perfeito argumento do relator da Lei Geral da Copa. Hoje em dia, pra ver jogo do Grêmio, tem que ter tomado uma cerveja. Tem que estar louco. Depois que eu parei de beber, não aguento mais jogo do Grêmio, cara. Sabe que eu tava lendo esses dias uma matéria na Zero Hora, eu acho. Cagia não vai no estádio mais depois que parou. Os times do interior, cara, que estão quebrando por causa dessa lei seca, porque eles gravam muita grana na Copa. É verdade. Copa não é Copa do Mundo, já que a gente tá falando Copa. Na Copa, no bar, né? E agora, depois da lei seca, que eles perderam essa receita que é super importante pra vida financeira. Esses times que já estão, né? Imagina o pessoal de São Paulo de Rio Grande, que não o tá meu sofrendo. Avenida. O Avenida do Paulo Brito, olha, por exemplo. Só, é isso aí. Não tem muito a ver com a lei seca, de fato, né? A lei seca é uma coisa e essa é outra. Não tem a ver. Com a proibição das bebidas dentro do estádio. Sim. Flanelinha atropela 4 pessoas ao manobrar carro no Rio de Janeiro. Que barbaridade. Exatamente. O homem se atrapalhou com o câmbio automático do veículo acabou jogando o carro contra uma Kombi na calçada. Uma pessoa morreu e 3 tiveram ferimentos leves após serem atropeladas em Copacabana pelo Flanelinha, que fugiu do local. Filho da Em Porto Alegre, que uma freira foi atropelada hoje. Santa Maria. Né? Ah, em Santa Maria. Na faixa de pedestre. Na faixa de pedestre. Essa semana, várias pessoas. Na faixa de pedestre não pode atropelar. A grávida tava fumando, atravessando a rua. Não faz assim, cara. Tomando uísque. Cara, esse lance da faixa de pedestre é muito complicado, né, cara? Em Porto Alegre acontece muito, eu vejo seguidas... Eu estico a mão do lado. Seguidas vezes, as pessoas esticando a mão fora da faixa de segurança. Aí não serve. E achando que o carro vai parar, o carro não vai parar, entendeu? Geralmente quando eu estico a mão, vem um táxi. E outra coisa é o bom senso, né, cara? Tu tem ali, ó, tu vai atravessar uma avenida complicada pra atravessar, e aí é só tu pra atravessar e vem dezenas de carros. E aí tu vai lá, vou atravessar, quero atravessar agora. E aí bota a mão e aí é aquele engavetamento violento. Sabe que agora mesmo eu tava vindo aqui pela Tronco, né? Ali na Vila Cruzeiro. E vi uma professora com uma turma de crianças, né, cara? Eu disse, eu vou dar uma chance pra essa professora, senão ela não vai passar aqui, verdade, Porazinho. Aí eu parei, passou a turma inteira. Tá certo o Porã, tá errado o Fetter. O Fetter sempre defende o carro, o Porã defende o pedestre. Não, cara, tu defende as pessoas, Marcos. Tá louco, prioridade pro defende a máquina. Prioridade pro pedestre. Tu acabou de falar uma inverdade, carro, cara. Carro é que nem sogra. A gente tem que saber conviver. Só isso. Falou uma inverdade. Eu não defendo os carros, cara. Eu defendo a coerência, cara. Marcos tá saliente. Tá saliente. Tá louco pra tomar uma porrada. Engavetamento. O negócio se resolve assim. Tá louco pra tomar uma porrada. Essa é a gestão. É gestão tapa na cara de abusado. Violência é amor. Violência básica. Pior que é, Pretinho Básico, violência e amor. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a terceira melhor universidade do país. Feito! De acordo com o Ministério da Educação. A universidade somou 4,30 pontos O máximo é 5 pontos. O primeiro lugar foi para a Unicamp, que somou 4,69 pontos. E o segundo lugar para a Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, que somou 4,31 pontos, com 0,1 a mais que a URGS. Portanto, a URGS poderia ter ficado em segundo lugar nesse ranking. Pegou pódio, pegou pódio. Referência para o estudo de Lavras. Essa universidade aí estuda Lavras. Não, cara. É da cidade de Lavras. É da cidade de Lavras. Lavras. O Josias Lavras. Conhece lá, né, Josias? Sim, conheço muito bem lá, Lavras. Trabalhou de servente. Tem os corpos lá. Os corpos? Tem os corpinhos lá? É os gatos que eu criei lá. Trabalhou no necrotério. Como morto. 1:17. E aí, Marcelo? É verdade, amigo. É verdade. Um carro hoje policial. Vai escorrer sangue do rádio, hein, Marcelo? O sucesso, a peça do Pretinho Básico ontem. É verdade. No FMP. É verdade, sucesso. Marcelo. Sucesso, foi um prazer. É verdade. Visitar aquela grande instituição ontem à noite. Instituição, é instituição, Marcelo. O único problema foi que o Almir chamou o FMP de FDP, FDP. Né? É se verdade, confundiu é com verdade. A sigla. Lamentável. É verdade, a empresa do grupo, dos maiores grupos do RBS, deveria demitir um ser humano que erra o nome de instituição. Não pode, porque ele é um personagem de um Costa Quente. É verdade. É verdade, amigo. Verdade. Mas é um vagabundo. Eu vejo muito isso na política. É verdade. A câmera escondida eu pego. Eu posso pegar esse desgraçado pra você. Pô, não, deixa pra mim. Câmera escondida. Fica tranquila, a hora dele chega. Carro policial é encontrado sujo com fezes. Pô! É verdade, cagaram na polícia, amigo. É verdade, estão cagando isso, né, na polícia. É verdade. O incidente aconteceu numa briga entre policiais. Um policial cagou no carro do outro. Ah, para. É verdade, vou cagar no carro dele. Foi espalhado no vidro e na lateria do veículo. O que foi espalhado? Carro com a merda. É verdade. Olha lá, tem as imagens. Meu Deus. Que ainda bem que TV não tem som. Não tem cheiro. E uma jovem foi presa no dia do seu próprio aniversário, porque tava peladona. É verdade. É muito bom ficar pelado no seu aniversário, né, Marcelo? Ela tava doidaça e ela disse o seguinte: foi assim que Deus me fez há 23 anos. É verdade. Pelada, Tirou foto. Naquele site caiu na net.com.br, né, Marcelo? Caiu no para@atlantida.com.br. Polícia. Não, é verdade. E olha a polícia aqui, ó. Um policial pegou um viado no colo. É verdade. Quem aqui, né, amigo? Quem aqui nunca pegou um viadinho no colo? É verdade. Só pra brincar. É verdade. Carnaval. É verdade, vem cá, viadinho. Bora, os anos 80, tudo podia. É verdade. Agora olha que coisa linda. Agora tem proteção dos animais. É verdade. É o que tem de instituição proteção aí protegendo os viados. É verdade, Mas tinha uma época boa que se podia pegar um viado e botar no colo. É verdade. Confuso, o animal quase foi atropelado e não conseguia sair de uma estrada nos Estados Unidos. É verdade, tem as imagens. O policial foi lá e pegou o viadinho no colo e salvou. É verdade. Viado confuso é terrível, verdade, né? É muito viado triste. Confuso é brabo. Muito viado, triste. Viado perdido, né? Tá bem confusa. Perdido, todo apavorado. É verdade. Tem que pegar no colinho o viadinho. Onde é que gosta de viado? Ah, eu gosto. É verdade. Rodaica, teu sonho era ter um viado em casa. É verdade. Uma hora eu compro um viadinho. Que viadinho de porcelana, né? E ainda hoje no Pretinho Básico! Divulgar para a grande massa de ouvintes da Rede Atlântida as atrações confirmadas já para o Planeta Atlântida 2012. E se você quiser colaborar no Twitter aí para aquecer, pode colocar ali, manda o seu tweet com a hashtag Planeta Atlântida 2012, certo? Daqui a pouquinho então, fica ligado aqui no Pretinho, vai KG! Melhores frases de Homer Simpson! Segura o Porã! É a última vez eu caí. A última vez que eu falei isso, o Porã despencou. É verdade. Imediatamente depois que eu falei essa foi grave, frase. Né? As imagens estão no blog gravíssimo, do Pretinho. Gravíssimo. Piorou muito. Se a Bíblia nos ensinou alguma coisa e não ensinou nada, é que mulheres devem praticar esportes femininos, como luta na lama e boxe feminino. Mestre. Existem 3 jeitos de fazer as coisas: o jeito certo, o jeito errado e o meu jeito, que é igual ao jeito errado, só que mais rápido. Nunca diga qualquer coisa a não ser que tenha certeza que todo mundo pensa o mesmo. Sim, sim. Eu não sou Deus. Sim, sim. Eu utilizo muito essa aí, eu utilizo muito essa aí. É, o Sarney do programa. Utilizo. Todo mundo tem certeza. É o aí eu vou lá e pimba. Boa, é, festa. Isso aí, confia. É bom, mas o Maurício também. A Rodaica é ótima, Davi Neto, ótimos também. Ótimos, eu gosto de todos. Frases de Homer Simpson: eu não sou Deus. Deus tem barba branca e escreveu o código da Vinci. Marge, eu tive um sonho horrível em que todos nós fomos transformados em terríveis criaturas rosadas com 5 dedos em cada mão. Tem um episódio dos Simpsons que eles vão pra vida real, né? É. Que eles caem numa rua de Nova York, sei lá de onde, lá. É, eles ficam caminhando. Deve ser desse episódio. Deve ser, eu gosto do Simpsons. Tu gosta do Simpsons? Eu gosto. Quando pega assim no meu celular com o TV. O Geis não entende o Simpsons, é esse que é o problema. Entendo. Mas ele acha engraçado, é o que importa, né? Tem cantadinha aqui, Alexandre. Cantadinha, gente. Fazendo cantadinha, Alexandre Fetters. Cantadinhas que é sexta-feira, do lado. Gatíssimas. Tua mãe é cozinheira? Não, por quê? Porque tu é a melhor comida que ela já fez pra boia! Ó, o Porã gostou, hein? Muito boa, gente. Foi tua melhor, hein? Tu caía nessa, só melhor. Eu caía. Tu ia nessa? Eu ia. O Porã é facinho. Eu me atirava. Não precisa falar isso aí, né, Porã? Hã? Nem precisa dizer nada. Gatíssimas! Gosto muito quando tu vem, Rodai. Ajuda muito, né? Me ajuda! Ajuda muito. Gatíssimas! Muito! Gatíssimas! Então olha pra mim. Se tu fosse homem, eu viraria gay, toda. Mal. Vamos tentar mais uma. Essa foi muito mal. É broxante isso. Gatíssimas. É da larva dele. Também é a autoria própria. É autoria própria. Aqui. Gatíssimas. Tu não é colesterol, nada. Mas afetou o meu coração. Essa melhorou. Romântica, né, gente? Dependendo da gatinha, aumenta mais o colesterol ou não, né? Gatíssimas. Me chama de Homem-Aranha, amado, que eu te faço subir pelas paredes. Isso é legal. É bom que o cara ver o Gente e o cara feliz. É verdade. É bom que ele é feliz. É verdade. Cara. Até os 30 todo mundo vai lindo. Verdade. Depois dos 30 começa a ficar complicada. É que depois dos 30 geralmente casa, meu. Os caras dizem que fica. Daí depois dos 30 a gente entende algumas coisas da vida e não é mais assim pra rir todo dia. Depois tranquilamente, dos 30 o cara casa e aí vê o sol nascer quadrado todo dia. Que é isso, Porã? Porã. Olha a cara da. Bota uma janela redonda em casa. Janela redonda. Ou vai morar num navio, né? Que sempre se escondido. Boa, Maurício. Passa vomitando daí. Eu já passei boa parte da minha vida vomitando. Não quero mais. Que nojo. O cara tá servindo estrogonofe. Fricassê de frango. Vamos ver aí, Rodaquinha, manda bala. Pesquisa aponta que 40% das mulheres gostariam de não menstruar. E 110% dos homens gostariam que as mulheres não menstruassem. Não? Elas gostam. Quem que menstrua pra acabar a TPM? Não, mas não, existe uma outra alternativa. Se não tem menstruação, não tem TPM. As mulheres que não gostariam de menstruar, elas não gostariam de menstruar justamente para evitar cólicas, entendi, desconfortos e outros sintomas decorrentes da TPM. É isso aí. Só tem TPM quem menstrua. Compreendeu? 72% das mulheres desconhecem a existência do chamado regime contínuo de contracepção, que consiste em tomar a pílula anticoncepcional de forma contínua, todos os dias, não faz um intervalo. É seguro. Não é só esse o método de contracepção contínuo. Você pode também tomar injeção e tem algumas pílulas que você coloca dentro da pele. Coloca dentro da pele, ela fica sendo absorvida. Ela fica, o hormônio dela. Coloca dentro da pele. É uma pílula que ela é implantada dentro do braço. É um implante de hormônio, né? Quanto tempo dura? O corpo vai absorvendo aquele hormônio, acho que ela dura um pouquinho mais. Tá, mas assim, a pergunta. E a pessoa Rodaica fica com o negócio saltado dentro da pele? Não, ele é bem pequenininho e não aparece. A mulher menstruar uma vez por mês é uma coisa natural, né? Mudar essa coisa natural, será que não? Mas é porque a medicina avançou, né, Cajê? Então, na verdade, os métodos anticoncepcionais que existem hoje, eles já preveem qualquer tipo de problema que a mulher pode ter. A menstruação, o que que é? A menstruação acontece porque naturalmente a mulher deveria engravidar. certo? Naturalmente é isso. Ela foi feita pra isso, né? Uhum. Ela engravidou. Não, no sentido não, de... Sim, é por nove... Só pra terminar minha teoria aqui. Ela engravidou, 9 meses ela fica grávida. Durante a gravidez ela não menstrua, porque ela está grávida. Sim. Aí ela pariu. E teoricamente, naturalmente, o corpo teria ali um período e ela engravidaria de novo. Sim, a mulher, sim, a fêmea, foi feita pra, sim, isso. Como a mulher não quer engravidar, sempre ela toma o anticoncepcional. O intervalo é pra menstruar porque ela não engravidou. Ela tava tomando anticoncepcional. Se tu emendar ele, não vai fazer diferença nesse sentido. Mas me não... parece um pouco forçado. Não, né? Vou explicar o que acontece. A mulher, a menstruação... Tu como mulher pode dizer. Não, porque eu faço um programa de sexo nessa rádio, que todo sábado às 7 da noite. A mulher ovula. A menstruação é quando a parede do ovário da mulher ali joga todo o sangue pra mandar o óvulo embora. Tá. Se a mulher não ovular... Não tem o que mandar embora. Não tem o que mandar embora. Ah, tá. Então não é um processo assim, tô guardando sangue ou tá ficando... Tá sendo absorvido aquilo que eu deveria estar jogando fora. Ela simplesmente não tá ovulando e não tem o que ser jogado fora. Sabe que os antigos, eles contavam o tempo, uma das formas, com a menstruação da mulher, porque é um ciclo, né? É um ciclo. E aí os caras não tinham um calendário, não tinham um relógio, aí contavam pela menstruação da mulher. Ó, a louca tá com as coisas de novo. Tem algumas mulheres que têm um ciclo mesmo. Passou 4 semanas. E tem o Dio, não tem o Dio também? Tem o Dio também. Morreu, era vocalista do Black Sabbath. Dionísio. Tem vários métodos, né, na verdade, a começar pela própria camisinha, né, que a maioria não usa. E aí vai por diante, mas existem várias formas de evitar a gravidez e hoje já existem formas bem avançadas de evitar a TPM justamente. Qual é o melhor método, Rodaica? Eu acho que a maioria das mulheres prefere a pílula, porque é o mais prático. O hormônio, quando ele é injetado, nesse caso da pílula, que ela é implantada no braço, para algumas pessoas dá problema, porque ele pode absorver um pouco mais, um pouco menos, e a mulher pode ter alguns sintomas decorrentes a isso. Dá um problema também de depois tentar engravidar, depois que já acabou o efeito e ficar anos tentando e não conseguindo, porque o corpo se acostuma a não ovular. Mesmo sem a pílula, entendeu? E a mulher tem que parar um pouco antes, né? Que usaram durante 4 anos essa pílula de uso contínuo aí. E aí tenta engravidar, não consegue, fica anos tentando. Por isso que o ideal é que o ginecologista diga isso, porque a primeira pergunta que ele vai te fazer é: tu ainda quer engravidar? Quando é que tu pretende ter filhos? Sim. Tu já tem os filhos que tu queria ter? Porque cada mulher vai se adaptar a um estilo diferente da. Eu já não gosto de camisinha. Mais informações sobre este assunto aos sábados, 19 horas, na programação da Atlântida, com o Qual É? A apresentação de Marcos Piangers e do nosso querido, o nosso querido colega e amigo Jairo Bauer. Eu não gosto de camisinha, que eu ponho. Aí o meu pinto acha que é touca de dormir. E dorme rapidinho. Ele acha que é touquinha de dormir, ele é bom. Põe uma touquinha colorida pra ele dormir mais feliz, então. Mas voltando ali, recuperando ali o lance do que tu falou do casamento, o homem, prisioneiro, não sei o quê. Não me deixa correr livre, né? Não, eu sei, tem uma frase pra te ler aqui, por aí. Vai, leia. Somos livres para escolher, mas prisioneiros de nossas escolhas. Baita frase. Essa aí é pra ficar na mente durante a tarde aí, por exemplo. Geiso gostou. Gostou, Geiso? Entendeu, Geiso? Ele gostou, mas. Mas é que eu acho que o um cara inteligente, dá uma pauta. Obrigado, Geiso. O filósofo confuso esse, né? É o confuso. Confuso. Eu posso contar uma piada velha? Piada velha do Porã! Apoio! Hortifruti Grangeiros do Almir! Promoção especial de sexta, nabo, porque comer nabo sexta é bom. É uma simpatia, né? Uma simpatia, é bom comer na sexta. Mas comer nabo sábado também é bom. Também. Sábado hoje também. Mas sexta promoção. Mandar um abraço pra galera da Frisolândia ali na Zenha. Fui comprar um rec na Caranga, muito louca pra dar banda. Pra botar uns friso cromado no carro. Parabéns. É que lá na Frisolândia tem os rec, tem os friso, tem os aerofólios. Manda abraço pra Frisolândia. Pois é, cara, a rapaziada tá sempre ligada no programa. Pra quem mandar abraço, sabe que eu fui o que? Isso é uma loja, comércio ali na Zenha, que aliás, ano passado eu fui ali retrasado colocar no meu Picasso. O cara lembrava, aqui mesmo. Aí eu lembrei que eles ouvem o programa direto. E galera, foi caro, porra? Foi caro, um pouco caro. E a piada, porra? É, mas tá bom. Vamos à piada. Também é aniversário da Brigada Militar. Meu Deus do céu. Obrigada, militar, hoje. Um grande abraço. Fala aí, beijo, soldados. Não. Só apenas um beijo para Paulo PM, que foi meu colega lá na favela. O Paulo sempre tava grande junto com o Pedro, né? Era o Pedro e Paulo. Paulo PM. Aí, Paulo seguinte, PM. Né? O Carlos Schalambiger, de Porto Alegre, manda essa piada. Esse aqui. Também foi... O pai compra um robô detector de mentiras que dá tapas nas pessoas quando mentem. Mentiroso! Decide testá-lo no jantar. Filho! Onde você esteve hoje, meu filho? Na escola, papai. Tiranço. Aí o robô dá um tapa no filho. Fala essa palavrinha aí. Tiranço. E dá o tapa no filho. Tá bom, pai. Eu vi um DVD na casa do Zé. Tiranço. Que DVD? É o Toy Story, pai. Tiranço. Outro tapa. Tá bom, pai. Era pornô. O quê? Quando eu tinha sua idade, eu nem sabia o que era filme pornô. Tirando! Vou botar um tapa no pai. Aí a mãe ri e fala: ai, ai, tinha que ser teu filho mesmo. Tirando! Aí eu vou botar um tapa na mãe. É muito bom, cara. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Rapaziada, vendendo seus produtos aqui no Pretinho Básico, porque tá ruim pra todo mundo, né, cara? Tem galo chamando urubu de meu louro. Preciso vender um maquinário pra produção de pizzas da minha antiga pizzaria, que fui obrigado a fechar pra pagar duas causas trabalhistas. Olha aí, Magnata. Pô, que coisa, hein? Eu parei com a banda por causa disso aí também. No maquinário, balcão refrigerado de montagem, cilindro elétrico, fatiador multiuso, forno elétrico industrial, maceira de 20 quilos, duas mesas de inox, 6 bags de motoboy, duas caixas para moto, formas, talheres, além de um computador e impressora multifuncional. Pai, tudo, interessou, interessou. Tudo por 12.500. Ah, muito caro. Maquinário de pizza. Não, tá, pizza se escreve com dois Zs de zebra. Pizza. Maquinário de pizza, gmail.com. Eu vou comprar o forno, forninho, vou comprar. E a maceira, E o fatiador. E tem as pizzas doces também, né? Que é metade paçoquinha, metade rapadura. Mariola. E também vou comprar as bags aí dos motoboys. Até ele entrega, né? Isso aí, Magnata. Legal. Maquinário de pizza, gmail.com. Muito bem. Obrigado. Boa tarde, galera. Já mandei diversos e-mails pra vocês. Desta vez venho anunciar o meu Uno 99. Vai, tá carro. Não vou ficar inventando o que tem e o que não tem, porque ele não tem bosta nenhuma mesmo. Esse vai vender hoje, cara. Vai vender hoje, cara. Estofamento original. Vendedor honesto. Muito original. Bom, meu. Mas ele bota aqui. Mas é um baita carro pra quem tá precisando de economia de combustível e manutenção barata. 10 pau. Motivo: não quero deixar o carro pra nega véia. Privar a nega véia deste sacrifício, né? De andar no Uno 99. Vai andar a pé, ela não quer dar esse privilégio, tu não entende. Hã? Tu não entende, ele não quer dar o privilégio pra ela de andar nesse Uno 99. Não, ele essa nega véia andando a pé. Não, ele quer livrar ela da bomba. Ou tá se separando. Ou tá se separando. Tá se adiantando. Ou tá se separando. Mas se tá se separando, não é mais nega véia. Não é mais nega véia. Não chama de nega véia. Chama daquela... Aquela vaca. Que isso, cara? Não, tá louco. Que isso? A não ser que tenha filhos com essa mulher. Não chama de vaca. Aí chama de quê, porra? Cadáver. Ai, meu Deus. E-mail para comprar o Uno 99. Falecido. Paulo César, o PC. Ah, o PC? PC. Paulo César, o PC. Ah, o PC do Uno. Tudo junto. PC do Uno. Sabe o quê? @hotmail.com. Ah, o PC do Uno tá com esses bancos aí todos estragados. Tudo furado. 99, né, Magnata? Paulo César, o PC, @hotmail.com. Show de bola, né? Show de bola, querido. Tava numa palestra ontem. Ontem? Uma palestra ontem, o cara perguntou assim, ó, tem alguém aí que possa falar bem português pra servir de intérprete aqui pra um palestrante estrangeiro? Eu falei, tem mim. aí já me mandaram embora da palestra. Acabou ali pra tu, né? Pessoal, é fogo, né? Aí peguei um avião e perguntei assim, ô aeromoça, o cafezinho tá quentinho? Ela disse, querido, no avião, só o que tem quente é cerveja. Só serviço bom, né, cara? Muito bom, Almir. Qual é o produto? O produto é sobre... Só um pouquinho. Só um pouquinho, me responde. Ah, não, não me responde nada, estamos atrasados. Manda bala aí no produto. Oh, meu querido. Qual é o problema? Eu ia te perguntar da Fetterfest. A Fetterfest, dia 10 de fevereiro. A galera do Pôr do Sol Gaúcho que tá organizando, né? É, o pessoal, a turma boa ali. É, vai ser sabe onde? É. Em Guaíba. Ah, Guaíba. Guaíba. Todo mundo de catamarã. Não, pela ponte. Vamos pela ponte. Pela ponte. Ali dá pra confiar. Vou falar com o Valdir. Ali dá pra confiar. O Valdir tá fiado. Mas, ô, Almir, e os tamanduá que tu ia levar pra festa lá, pra casa do Fetter? Já estão lá, são 30 tamanduá lá hoje, deitado da entrega. A rodada que o Fetter não tiveram, não estavam lá, a empregada recepcionou. Ah, seja, não, lá em casa nós não temos empregado, Almir. Lá em casa nós temos funcionária. A funcionária. É auxiliar. Que é o jeito que rico tem culpa, né? No coração. Aí não chama de empregado. O rico secretária, tem culpa. Secretária. É, chama de funcionária. Secretária, não, cara, não, ajudante, não. Mas no fundo é empregada. Pode tá falar. Tá bem, quem não, pobre chama de empregada, não tá tem bom. Culpa no coração. A gente aqui que é empregada. É, nós somos empregados nós também. Todos somos empregados. Quem não é patrão, o que é? Empregado. É isso aí. Ou desempregado. Que é bem pior. Eu tenho aquele problema da camisinha. Nós estávamos falando de filho, coisa e tal, né? Sim, sim. Eu coloco a camisinha, ele acha que é touca e dorme. Certo. Que acontece? Como solucionei esse problema? Ah. Furando a camisinha. Ah, por isso, Almir que tem. Entrar um arzinho. Aí ele respira. Almir que tem lança agora, camisinha com furinho. Claro. Para o seu tabaco não ficar mais cansadinho e achar que é hora de dormir, gente. Aí tem um furinho pra ele respirar, ele já acha. Já tomou um arzinho, já tomou um arzinho, já vem aquele arzinho quente, eu aquele bafo. Ar. Já vem aquele bafo vindo de dentro da caverna. Aquela vagabundo. Pomba batendo as asas e o tabaco fica feliz da vida. Pra uma vida cada vez mais alegre sexualmente. Que legal. Que bonito, Almir. Almir tem sextoys. www. Tá ok, obrigado, Almir. Sensacional. Olha só, ainda no programa de hoje, depois do show do intervalo, Paulinho Santana, vamos liberar as atrações do Planeta Atlântida 2012. Atrações misturadas. Todo o grande corpo do palco central do planeta. Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois rola a divisão. Vai tá ter bem? Estacionamento? Fica frio que depois eu te dou as informações. O banheiro é químico aquele? Aproveita o intervalo para ligar pro seu corretor no horário do almoço e pedir para ele cotar com a HDI a renovação do seguro do seu carro. Aproveita o intervalo agora, é rapidinho, poucos minutos. Liga lá pro seu corretor e pega, olha aí, ó, cota com a HDI que a rapaziada do Pretinho tá pedindo lá. Quero economizar até 20% no meu seguro. Voltarei! Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios de todo o sul do Brasil. 15 minutos para as duas, doutor Alceu. Como é que tá a parada aí, doutor Alceu? Tudo certo, Zé Roberto. Ó, então vamos fazer aqui o momento bola nas costas, doutor Alceu. E ainda temos que anunciar hoje, doutor Alceu, as atrações do Planeta Atlântida 2012. Eita! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. O Figueirense, doutor Pé. Ficou no zero com o Flamengo. O Figueirense perdeu a chance, hein? Queimei minha língua, não teve favorecimento de arbitragem, não. Apitou bem o... Inclusive, deu um pênalti pro Figueira, né? Figueira cobrado pelo Aloysio, que fez muito pela Chapecoense, mas nada pelo Figueirense até agora. Lamentável, porque esses três pontos poderiam ter dado o título pro Figueirense, que agora pega Fluminense, Corinthians e Avaí. Podia sim o título, porque ficaria 2 pontos do... Quanto tá o Corinthians? Cara, a questão é 64, que a alegria... Teria 5 pontos do Corinthians a 3 rodadas da final. A tristeza de uns e a alegria de outros. Mais confronto direto. As pessoas não entendem por que, que é tão importante essa vitória, porque esse ano é tão importante pro Figueira. Eu explico por quê. Porque é um acaso o Figueira tá lá em cima. Ano que vem o Figueira não vai estar lá em cima, como provavelmente os outros times grandes vão estar. Tomara que esteja, mas... Muito provavelmente o Figueira vai estar na zona de Sul-Americana e lutando pra não cair. Porque provavelmente também esse time vai ser desmontado. Mas e tudo acho mais. Que a Liberta garantiu, viu? Depois o que eu ontem. Espero é que o time do Figueirense seja reforçado pro ano que vem, que a gente saiba questões logísticas pra fazer 2 campeonatos ao mesmo tempo, que não é nada fácil. Que coisa, hein? Olha aí, domingo tem na RBS TV! O que, Brito? O Internacional e o Flamengo, hein? Não, é o Botafogo, e o Botafogo! Que demitiu o técnico, olha o Caio Júnior já não. Caiu, mas, Caio. Caiu, Caio. Olha a sorte que se abre, a sorte que se abre pro Internacional nesse momento. Eu ia dizer ou não, né, cara? Que rabo, ah, porque não, é um time é... sem técnico. Não, não, mas o é verdade. Ponto, não, é verdade, mas é verdade. De repente deu uma sacudida no Botafogo. O gremista ou não, nesse... né? Não, mas é que é verdade, cara. O Botafogo tava com uma série de derrotas consecutivas com o Caio Júnior. A tendência era perder mais uma pro Inter. Aí dá uma sacudida, eu não tô, eu só tô tentando fazer um exercício aqui de... Tentando pensar positivo. De secação. Não, não é nem a secação, porque eu até acho que o Inter tem muito boas chances de ir pra Libertadores. Desde que não pega a vaga do Figueira. Pode pegar a vaga do Flamengo. Depois da derrota com o Fluminense, eu até achei que não iria. Mas com os resultados que tem acontecido, o Inter tá muito próximo da Libertadores. Tem que ganhar do Botafogo. Vamos aguardar, então. Doutor Peter e o Guga levou o tênis pra Mangueira, doutor Peter. Ah, é? Tava sujo, foi lá e lavou. Não, ele tá lá no Rio pra jogar. Engraçadinho esse doutor Alceu. Ô, doutor Alceu, deixa eu pegar sua rabeta aqui, porque o nosso ouvinte, o Leonardo Kramer, mandou mentiras sobre futebol, manda abraço pro Fetter, pro Pianjas, pro Potter e pede pra ler no PB das 18, né? Mas tudo bem. Dois corintianos conversando num restaurante. Cara, depois do almoço eu vou lá na galeria de troféu do nosso estádio pra ver a taça da Libertadores. Maiores mentiras do futebol. Quando seu time é rebaixado pra segunda. Não, ser rebaixado é bom, né? Porque daí arruma a casa. Ok. Mas é mentira também. E aí dois corintianos olhando o jogo do Corinthians. Olha só. Que isso, cara? O juiz tá roubando pro adversário! Okay. Isso é mentira, né? Leonardo Kramer, de Novo Hamburgo. Obrigado, Leonardo. Galera gostou aqui. Ah, todo mundo gostou, cara. Claro, deu pra notar. Tá aí, doutor Alceu. Quero ouvir as atrações do planeta, doutor Pedro. Primeiro vamos ver o que a Rodaiquinha tem a dizer ali, uma doutor Alceu. Uma dica de moda pras gurias. Vamos lá, aí, Arthur. Adoro moda. Milérias. Uma peça que é a cara do verão, o short é a nossa dica da milhar da vez. Aí, Mr. P. Vocês sabiam que no século XV já existia uma peça bem parecida com o short, que era usada pela nobreza? É mesmo? E aí eles usavam as meias cobrindo todas as pernas, as duas no caso, que cada pessoa tem. E usavam enchimentos no shortinho pra mostrar se era menino ou menina. Porque os dois usavam. Sabe que ele era meio balonezinho, assim, lembra? Tô ligado, meio fraldinho. E aí a meia ia até lá em cima branquinha, tinha o bico fino. Era o silicone da época, era o enchimento. Exatamente. Eu vou ter que fazer uma revelação que eu nunca fiz aqui nesse programa. E dizer pra vocês... Atenção, pessoal, revelação forte do programa. Que a minha vida no carnaval começou há muitos anos atrás, na Praia do Pinhal, num bloco chamado Meio Que De Repente, em que eu era mestre sala... E eu usei uma vez uma fantasia assim. Ai, que amor. Maravilhosa. Que era de tipo Luiz XV. Maravilhosa. Sabe? Era o mestre sala e tal. Na época era magro. E tu usou enchimento de menino ou menina? Eu usei de menino. Era azul minha fantasia e da porta-bandeira era rosa. Que amor. Que bonitinho. Era a coisa mais linda. Tu vê, naquela época, que amor, né? Eu era mestre sala do infantil e do adulto, tá? Que legal. Muito bem. E agora, voltando ao século XXI, no verão 2012, a modelagem que predomina é a boyfriend. Pra não perder o seu estilo, deve ser usada larguinha mesmo. A novidade da estação na Dame Lair fica por conta dos jeans coloridos e em versões de lavê, que é aquele jeans bem clarinho. Bem clarinho, sabe? Ah, eu peguei uma bermuda bem clarinha. Então, tá moderno. Ficou muito bem, Maurício. Outra coisa legal são os detalhes, como o forro nos bolsos aparentes, zíperes nas laterais e em bolsos, e acabamentos com strass. Sem falar na questão das alturas de ganchos, que é o grande diferencial da Dame Lair. Os comprimentos de ganchos usados para as calças jeans vão do G1 ao G5, gancho 1 até o gancho 5, aquele bem baixinho Saint-Tropez até o mais alto cintura alta. Isso eu já aprendi com a Rodaico. Então a menina pode escolher ali. Aí chama Saint-Tropez, tutelada. Ah, quando é bem alta, né? Quando é o Faustão, o G5 é do Faustão. O G5 é a arroba maior, né? Tem a maior arroba. Pra pra ficar por dentro dessa e muitas outras opções pra passar um verão linda. Ai. Vai lá na damiler.com.br ou no Facebook também, uhum. Damiler Jeans. Damiler escreve Damiller. Perfeito! Perfeito! Essa música mexe muito comigo. É o momento do ano na programação da Rede Atlântida, quando nós temos aqui o privilégio, a honra e o prazer de informar para nossa audiência as atrações confirmadas do planeta Atlântida. Pode ir de boné? Pode ir de boné, pode ir como quiser, cara. Pode ir como quiser, tá liberado. Vou pelado esse ano. Deixa eu falar uma coisa assim, ó. A campanha do Planeta começou também nas redes sociais já há um tempinho. Marcos Piangers, estrela da campanha do Planeta Atlântida na TV. A estrela, na verdade, são dois atores muito bons lá e a campanha... São paulistas, né? Não, são daqui, cara. São daqui? É mesmo? Vocês sabem que eu não me envolvo em projetos vencedores, nunca, quase, né? É a primeira vez. Primeira vez. Um privilégio participar dessa campanha, bolada pela 3YZ lá do Beto. Na minha opinião, a melhor, desculpa, modéstia à parte, a melhor campanha do planeta, cara. Engajou a galera, a rapaziada foi pra internet, fez hashtag, fez curtir no Facebook, espalhou cápsulas com ingressos por todo o sul do Brasil, deu dicas na internet, foi onde a galera tá, que é a internet. Parabéns a 3YZ e a organização do Planeta Atlântida. Tava demais essa campanha mesmo. Muito bem, então a galera das redes sociais já tá ligada aí num monte de atrações do planeta e agora a gente vai meter a pá de cal e apresentar então todas as atrações misturadas nos dois palcos centrais, o palco central de Floripa e o palco central de Atlântida. Nesta lista não estão as atrações do palco Pretinho Convida. As atrações do palco Pretinho Convida ainda serão divulgadas na semana que vem, guri. Não vai falar então. Não vou falar então. Vou liberar aquela história. Não vamos liberar por enquanto, tá bem? Por enquanto, beleza. Semana que vem a gente libera então as atrações para o palco Pretinho. Convida aí, vamos nós que chegou a hora, maluco! Vai começar de novo! Todo mundo já conhece as atrações do Planeta Atlântida 2012. Armandinho! O planeta feito pra você. Charlie Brown Jr. O planeta feito pra você. Onde a música é o ar que eu respiro. Jota Quest. E o Patricante bem azul. Taio Cruz. Lulu Santos. Eu não pedi pra nascer. Das Aranha. Do vagabundo eu confesso. Da turma de 71. NX0. Espero que esteja feliz. Encontre seu caminho. Marcelo D2. Sus a procura da batida perfeita. Eu sei que pau que nasce torto se endireita. Ivete. Eu quero ver, joga lá em cima. Luan Santana. Só vocês agora, vai. Te dei o sol, te dei o mar. Sean Kingston. Detonautas. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Chimarruz. A vista é bonita, a maré é boa de provar. Exalta Samba. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te Depois da meia-noite, nós acendemos as luzes da Fresno. Cantando, e mais do que isso, gritando, e às vezes até confessando que eu não sei amar. Pitbull. You want me, you know I want ya. I know you want me. Pitbull. Atlântida 2012, dias 13 e 14 de janeiro em Floripa, 13 e 4 de fevereiro em Atlântida. Vai começar de novo a maior festa do planeta. Planeta Atlântida 2012. Tô maluco. Pô, tô louco pra ver o show do Pitbull também, cara. Pitbull, cara, vai cair. Revelações, meu. Revelação. Exalta. Exata. O Jason quase teve um troço aqui. Revelações, Alana. Pô, toca a revelação aí, cara. Deixa claro. Naturalmente. Pô, meu, eu não demais. Quero ver. Demais, não, ó. Podemos Arman... entregar tudo também. Aqui, né? Aqui, ó. Armandinho, Charlie Brown Jr., J Quest, Taio Cruz, Lulu Santos, Das Aranha, NX Zero, é D2, Ivete, Luan Santana, Sean Kingston, Detonautas, Revelação, Chima Roots, Exalta Samba, Capital Inicial, Fresno e Pitbull. Muito bom. Que loucura. E na semana que vem... Quanto tempo pra fazer a vinheta? E na semana... dias pra fazer a vinheta. Bom repetir. E na semana que vem, sexta-feira, liberaremos também as atrações do palco Pretinho com Vida. Vai estar demais o palco Pretinho com Vida, hein? Vai ter a tribo esse ano, hein? Vai ter exaltando. Oi, Mr. P. Ô, fala aí, Cléo. Mr. P não tá hoje. O Irê vai tocar no palco Pretinho, pode crer. Pô, tem que ficar ligado agora, Cléo. Semana que vem a gente vai liberar essa informação. Mr. P tá aí. Não, Mr. P hoje não veio. Tá cada vez pior. Mr. P não veio, por isso que nós não estamos no palco principal, cara. Calma, cara, calma. Calma, Cléo. O Mr. P já colocava nós aí, cara, pra tocar, cara. Não, não sei. Mr. P é o único cara capaz, mano, capaz. Não sei. Mas então agora vamos viver a repercussão da divulgação das bandas para... a divulgação do elenco do Planeta 2012, do Planeta Atlântida 2012. Pelo menos o Das Aranha tá, né, cara? Das Aranha tá. Das Aranha, sim. Pô, isso aí, Cléo. O Das tá com uma baixinha. Pô, tá demais o elenco do planeta, demais, cara. Tá demais. Tá sem dúvida o maior elenco do planeta. Nem que eu tenha que pular cerca, cara. Não, eu te boto lá dentro, Cléo. Show de bola, fica valeu. Tranquilinho. Tá meio rouco hoje. Tá todo mundo assim, o ar-condicionado tá ruim pra todo mundo. Então tá, era isso, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 18 horas com mais um PB. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho. Pretinho Básico, oferecimento Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. Vem aí a programação matadora da Tarde da Atlântida. Valeu, falamos às 6. O cabelo no...